O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulez. Editora Aleph, 216 páginas. Em pouco tempo, os desbravadores do espaço descobrem a terrível verdade. Nesse mundo, seus pares humanos não passam de bestas selvagens a serviço da espécie dominante, os macacos. Desde as primeiras páginas até o surpreendente final, ainda mais impactante que o desfecho do filme de 1968, O Planeta dos Macacos é um romance de tirar o fôlego, temperado com uma boa dose de sátira. God damn you all the hell! Nele, Boulez revisita algumas das questões mais antigas da humanidade. O que define o homem? O que nos diferencia dos animais? Quem são os verdadeiros inimigos de nossa espécie? Publicado pela primeira vez em 1963, O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulez, inspirou uma das mais bem-sucedidas franquias da história do cinema, tendo início no clássico de 68, estrelado por Charlton Heston, passando por diversas sequências e chegando às adaptações cinematográficas mais recentes. Com milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo, O Planeta dos Macacos é um dos maiores clássicos de ficção científica, imprescindível aos fãs de cultura pop. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locou. Rouco, mas sou. Com tosse, com grito, mas tô. Diego Rocou. Eu sou Diego Rocou. Meu Deus. E esse é o JPCcast número 25. Então, já que a moda agora é adaptar, ou relançar, ou, enfim, trazer roteiros adaptados pra livros de filmes clássicos... E o Marcelo é um cara da modinha, então... Não por isso. Só que era difícil não falar desse livro, era bem difícil não falar desse livro. Vamos falar de novo, olha só, trazer um livro aqui no JPCcast que tem a ver com um filme, ou com vários filmes. Quantos filmes são, Rodrigo? Puta, nem sei, cara. São vários. São quatro... Na verdade, na série original, acho que são quatro filmes, e agora eles fizeram esses dois, né, que são tipo um prequel, sei lá, da série original, alguma coisa assim. Então são os seis filmes, cara, eu acho. É, vamos dar um nome aos bois, né? Hoje falaremos do livro O Planeta dos Macacos, né? Relançado agora pela editora Aleph, do autor Pierre Boulez, ou Boulez, ou Boulez. Boulez, vou ficar com Boulez. Alguém fala francês aqui? Não sei, cara. Pierre Boulez, pronto. Boulez, é o Boulez. É, o Boulez porque, enfim, café é sempre bom. Que nada a ver. Nossa, que relação. Depois as minhas piadas é que são ruins, Marcelo. É, acontece. Vamos começar falando do enredo, né? Do que é esse ícone dos cinemas, eu acho, antes de ser da literatura. Hoje em dia, pelo menos, né? Não, cara, o livro vendeu muito junto também, né? Vendeu milhões também. Não acho que não... Assim, claro, né? Eu acho que a série de filmes alavancou a venda do livro, sem dúvida alguma, mas o livro realmente já era muito conceituado. É assim, ó, fãs, me perdoem, tá? Eu já vou me fazer entender agora aqui na frente. É, eu quero saber de vocês o que vocês conhecem ou já consumiram desse título, né? Desse O Planeta dos Macacos, que é um transmídia aí. Porra, eu vi o primeiro filme, de 68, o segundo filme eu vi só um pedaço e vi os últimos dois filmes, né? Que foi esse relançamento aí, contando a trajetória de como os macacos dominaram e tal. Então eu vi esses, na verdade, três filmes. E o livro, não li. Não li nada do livro, só a sinopse, dei uma olhadinha aí e tal. Que bom, e tu, Diego? Cara, eu não lembro direito. Eu acho que eu dormi na metade do primeiro filme, o resto eu... Que isso. O resto eu tava catando o piolho da cabeça dos outros aí, não tava nem aí. A missão do Diego é ofender os cinéfilos, né, cara? Ele tem uma missão. Depois que ele falou de Poderoso Chefão, cara, não rola. Já tá, foda-se o resto. Não, Poderoso Chefão é chato pra caralho o filme. Meu Deus do céu, cara. É isso aí. Cara. Tudo bem. Mas aí não entra o mérito, né? Acho que já foi discutido isso anteriormente. Tem um link aqui embaixo. É, eu fico quieto só acompanhando aqui. É. Mas, cara, eu vou lá com minhas piadinhas péssimas, né? A única coisa de O Planeta dos Macacos eu conheço, cara, é aquela música de Jota Quest. Saída. Puta que pariu. Aí é foda, não, né? Aí o Marcelo foi pior que eu. É, foi. Tu foi longe. Tu foi longe. Tu foi feio. Foi feio. Não, não. Eu fui feio. Cara, assim, ó, eu nunca consumi nada, nada, nada, nada. E é por isso que eu tinha que falar desse livro aqui. Porque, diferente dos filmes, esse livro eu quero ler. O primeiro filme é muito foda. É muito foda. É, tipo, o filme ele é tão bom. E, porra, ele foi feito em 68, cara. Pra ter uma ideia. Eu acho engraçado que eu tava dando uma lida. Esse autor, né? O escritor, o Bully. Sei lá, né? Como a gente vai estar chamando ele agora. Ele tava muito reticente em relação ao filme, óbvio. Porque ele ficava, cara, como é que eles vão conseguir recriar os macacos? Não tem tecnologia pra isso. Vai ficar ridícula a parada, né? E depois ele acabou vendo um take. Os caras já tinham feito a maquiagem, colocado a máscara. Ele achou foda pra caralho. Por que eu tô falando isso? Eu passei esse filme de 68. Botei esse filme pro meu irmão ver na época. Meu irmão tinha 13 anos. Isso tem pouquíssimo tempo. Meu irmão ficou alucinado com o filme. Achou foda. Não incomodou a maquiagem. Ele achou o final espetacular. Então, assim, o filme funciona até hoje com um moleque de 13 anos, cara. 13 anos. Um filme de 68. Ficção científica. Eu tô aqui, é um clássico, né? Porra, é um clássico, cara. É um clássico. Mas eu tô cagando, né? Tudo bem, tudo bem. Foda-se. Ai, ai, mas o engraçado disso, tu falar essas coisas, cara, é porque, tipo, tu fala em filme dessa série, né? A trilogia mais antiga, principalmente. Hoje em dia, muito efeito visual e etc e tal, tecnologia. Cara, eu penso num macacão. Macacão não de roupa, um macaco, né? Grande. Com uma porra de uma cabeça bizarra que parece um Teletubbies gigante. Nossa. E, cara, não me. Assim, ó, não me atrai, sabe? É preconceito meu, realmente. Eu nunca vi, sabe? Nunca vi. Até pesquisando pra cá, né? Vamos colocar em palavras aqui. Como o Rodrigo falou, tem duas trilogias, né? Duas séries. Uma tem quatro filmes ali, que é dos anos 60 e anos 70. E tem uma trilogia atual agora que tá na metade, não terminou ainda, eu acho. É, né? Falta um filme, eu acho. É mais um filme. Que é muito bom, que é muito bom. Os dois filmes são muito bons. Vou dizer o seguinte: o Rodrigo tá falando que eu só quero ofender os cinéfilos. Cara, nessa questão, só digo uma coisa: cada macaco no seu galho. Foi boa. Jota Quest não. Não, sério, não, isso não é brincadeira. Sério. Na época auge do Jota Quest, né? Não. Vamos lá então, vamos lá. O Jota Quest teve auge, cara. É, não teve auge, não teve nada. A banda é ridícula. Vamos focar no filme, no livro e no filme então, tá? O autor Pierre Boulez, então, é francês, né? Como a gente imagina o nome dele. Ele é engenheiro, coisas legais dele. Ele lutou na Segunda Guerra, como acho que todo mundo naquela geração quase. Todo mundo, cara. Impressionante, todo mundo. Cara. E ele autor... é pessimista exatamente por isso, né? Exato. É sempre exato. Assim, sempre assim. Mas tem coisa mais, detalhes mais legais na trajetória, na guerra dele, ou pós-guerra, né? Ele foi agente secreto francês. Cara, se eu pudesse, eu não escolheria pra ser francês na Segunda Guerra de forma nenhuma. Esse cara se fudeu muito, coitado, cara. Francês na Segunda Guerra é sacanagem. É por isso que ele é pessimista. E tem que ser pessimista mesmo. Tu é o francês na Segunda Guerra, cara. É sacanagem mesmo. Não pode dar certo, né? Não dá, coitado. Não dá certo. E tipo, ele começou a escrever depois que a guerra foi findada, né? Ali depois de 45, 46, ele começou a ter trabalho com a escrita. Não, tem um ponto importante, só pra adicionar na guerra. Ele foi prisioneiro de guerra, né? No Vietnã. Sério? Ele foi prisioneiro de guerra, foi forçado a trabalhar no Vietnã, em Hanoi. E ele mesmo coloca, talvez, como motivo dele ser tão pessimista. E ele é, de fato, muito pessimista. O livro é pessimista, o filme também é pessimista. Então, assim, é mais um adendo aí. O cara não só lutou a guerra, como foi prisioneiro. Porra, chega, né? Tá, tu tá falando de pessimismo aí, cara. Eu que sou um completamente não público desse livro, filme. Nunca vi nada a respeito. Cara, do que fala esse livro, esse enredo, esse... Eu li a sinopse, mas eu quero que tu dê uma alongada nisso, por favor. Tem pequenas diferenças, mas basicamente você tem uma tripulação espacial que cai num planeta. Esse planeta, ele tem como dominantes os macacos, que são inteligentes e têm tecnologia. E eles dominam os humanos, que são tidos como animais irracionais. Irracionais não, mas inferiores. O que já tem de diferença entre o filme e o livro é que no filme, a tecnologia dos macacos é bastante primitiva, assim. Até por questões de tecnologia da época, né? Eles ia ser muito caro, muito custoso você fazer um filme, né? Onde os macacos têm alta tecnologia. Mas no livro, a tecnologia dos macacos é a nossa. Carro, helicóptero, avião, é uma coisa tipo párea com a nossa. Então, basicamente, eles vão tendo que, esses tripulantes aí, né, esses que caíram nesse mundo, eles vão tendo que se relacionar, viram um prisioneiro, vão ter que se relacionar com seus macacos e tal. E é uma crítica clara a como o ser humano, aquela questão assim, ele próprio vai destruindo a sua própria civilização, nós somos muito superiores aos animais mesmo, sabe? Tipo, o que faz da gente dominante nessa terra e não os animais? É uma questão de crítica mesmo social na época. Um ponto que o próprio autor diz, assim, tipo, enquanto que no filme deixa muito claro, desde o início, assim, nem é spoiler, os próprios homens acabaram com a própria civilização, a gente tá vendo isso nos novos filmes do Planeta dos Macacos, né? Como os macacos estão dominando a terra e como a gente faz cagar. errada, né, os seres humanos. No livro, não. No livro ele fala assim, cara, pra mim, os seres humanos, eles vão destruir, eles vão acabar, porque todas as civilizações acabam um dia. Não é uma questão nem de se destruir, não. Todas vão acabar um dia e a nossa também vai acabar. Então, aí, daí vem o pessimismo do autor, do escritor, né, que tem essa ideia e caralho, né, tipo, nossa, se vai acabar de qualquer jeito, então foda-se, uma pergunta, então vamos lá. Segunda pergunta da série de perguntas do Marcelo Host. Eu queria saber o seguinte, tu falou que tem dois períodos nos filmes, né? Um é quando os homens descobrem a sociedade tomada pelos macacos, já que eles pousam no planeta com esse formato, essa sociedade, né? Se eu não me engano, eu vi uns flashes do filme depois, pesquisando pra pauta de hoje, em que os humanos não falam e são, tipo, completamente racionais, e os macacos, o contrário, conversam, e tem os estratos sociais, e tem aquela questão toda de... É como se hoje em dia a nossa sociedade fosse os macacos, e a do macaco seria a nossa, não é o contrário. Exato, exato. O segundo período de filmes, o atual que tu mencionou antes, ele trabalha mais com a ideia de como aconteceu essa inversão. O livro estaria onde? No primeiro momento ou no segundo? Ou é tudo? O livro é o primeiro filme de 68. É onde os tripulantes caem no planeta, onde os macacos dominam esse planeta. Uhum. É isso. É, eu pergunto, porque como eu não vi nada, cara, eu queria saber, tipo, o livro, ele dá origem a qual o enredo, né? Primeiro. É, legal, legal. Já era a primeira série, né? Esses dois últimos filmes, que eu acho que fecham numa trilogia de fato, vai contar essa trajetória até os macacos dominarem. Isso já é um spoiler, né? Não, esse livro, ele originou o argumento original, o primeiro filme, é isso, né? É. O mais engraçado desse livro, cara, é que, porra, é uma ficção científica clássica, né? Mesmo pessoas como eu, que nunca viram, conhecem o nome, já ouviram falar, já viram os filmes, tudo, sabe? E ela surgiu uma ideia muito simples, cara. O cara foi num zoológico, ele ficou impressionado com a semelhança entre homens e macacos e resolveu escrever a parada, sabe? Foi daí que veio a ideia, sabe? Não sei se juntou com esse pessimismo que ele tinha, não sei, cara. Cara, agora eu lembrei, tem um filme Planeta dos Macacos, do Tim Burton. Sério? Eu achei uma merda, uma merda. Tá, mas ele é isolado ou ele faz parte de alguma das séries? Ah, ele não, ele é tipo um reboot, eu acho. Uma coisa a gente já sabe, né? O que tem de conteúdo nesse livro, ou argumento, enfim, o que quiser chamar, pra ser aproveitado de tudo que é forma, existe, né? Tem potencial. Existe, existe. Demonstra claramente que o livro é fodão. E outra curiosidade que eu pesquisei aqui, eu vou lembrar de Faustão agora, vou mencionar Faustão no JPC Cast, né? O autor, cara, ele tem vários outros livros também, né? Esse não é o único livro dele, ele tem outros títulos famosos. E o mais famoso dele, fora o Planeta dos Macacos, é um livro chamado A Ponte do Rio Kwai. Cara, esse filme é um filmaço, considerado clássico também, ganhou um Oscar de melhor filme na época dele. E é foda, fodaço, fodaço, é muito bom. E talvez seja melhor do que Planeta dos Macacos, assim. É, isso prova que o autor tem talento, né? Ele tem muito talento, cara. O cara é muito bom mesmo, porque são dois grandes filmes, assim. O roteiro é dele, do A Ponte do Rio Kwai, eu acho. É, inclusive saiu uma refilmagem agora, não sei se é refilmagem, se é novo, sei lá, do Planeta dos Macacos, que tem os bichinhos amarelinhos que falam banana, banana, né? Não, olha só, a filmagem mais foda é dos Trapalhões, cara, que é o Trapalhão no Planalto dos Macacos, é incrível. Caralho, cara. Vocês não viram esse filme? Não, nunca vi também, cara. Ah, cara, estão de sacanagem, como assim, cara? Esse filme é um clássico do cinema nacional, cara. É capaz que tenha no YouTube, cara, se tiver, tá aqui embaixo na postagem, cara. É capaz de ter visto na Sessão da Tarde, sei lá, uns 10 anos atrás. É, o filme é um clássico do cinema nacional, cara. Vai lá ver, Planalto dos Macacos. É incrível, incrível. E eu lembro muito do outro livro dele, né? Ponte do Rio Kwai, enfim. Que tem aquela... Cara, vamos xingar, mas foda-se. Eu era mais novo, assistia, né? Faustão, tinha aquelas Olimpíadas do Faustão, lembra? A Ponte do Rio que Cai. É horrível, né, cara? Quando eu descobri que o livro era dele, estourou minha cabeça. É, o cara pega um clássico foda e transforma numa merda de uma prova de sei lá de quê, de habilidade. Nem era habilidade, era ridículo. Aqui. Ah, cara, é tosco. Faustão é foda. TV brasileira, né, cara? TV brasileira é isso. É, TV brasileira é isso. Eu ia falar feita por macacos, mas ia dar merda, né? Não, deixa lá. Eu vou deixar, cara. Eu vou deixar no ar. Não. É, isso pode dar merda. Vamos falar da capa um pouco, então? Porra, vamos, né? Primeira pergunta que eu faço. Essa capa é original ou ela é de algum pôster de filme, alguma coisa assim? Cara, do primeiro filme não é esse pôster, não. Com certeza, não. Não sei se é original, mas se no máximo deve ter pego de algum relançamento, algum pôster promocional, de alguma edição especial do primeiro filme. É, porque realmente os pôsteres não eram assim naquela época. Pelo amor de Deus, né? Uma ilustração foda, assim. Acho que é meio velho isso aqui, cara. Tá só a caveira. Caralho, Diego. Essa capa é fantástica, cara. Eu, antes de explicar, antes de falar do que se trata a capa em si, uma introduçãozinha rapidinha. Diego, o que a caveira significa, cara? Tu que sempre fala sobre isso. Cara, então, pra mim a caveira é um símbolo muito forte, porque mostra que todo mundo é igual, cara. Eu sempre acho, tipo, que eu não importa se ele é branco, se é preto, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é rico, se ele é pobre, cara, no final todo mundo é igual, é carne e osso e vai virar tudo cinza. E essa capa traz como elemento predominante uma caveira que eu imagino que seja de um macaco. De um primata. Exato. Então, cara, assim, vamos pegar a analogia do Diego ali e transmutar um pouquinho ela, né? Por baixo, todos nós somos animais. É isso que eu pego dessa capa. Não, mas no fundo é o que fala, né? Tipo assim, o fundo, o filme, o livro é exatamente isso. Quando você chega num patamar, o que vale é sobrevivência. Quando você chega num patamar de desespero, o que vale é sobrevivência. Se você tiver poder, você vai fazer merda também. É isso, é isso. Nós somos muito parecidos, né? Exato. E essa capa, assim, ó, ela resume muito bem a plot do livro, a plot dos filmes e o potencial que a franquia tem, sabe? De modo total. É uma capa bem simples, né? É um fundo vermelho muito bonito. Essa caveira de um macaco, meio enegrecida, meio bem sombreada, assim, né? Não dá pra ver bem o furo dos olhos, do nariz, por exemplo. E, cara, mas ela é muito significativa, assim. Ela realmente transporta o leitor ou o público do livro pro que trata o livro, sabe? Eu, dentro do meu pouco conhecimento aqui dentro de design, pra mim é a capa mais foda que eu já vi de um livro, cara. Falo de boa. Tipo, simples, perfeita, a ilustração é incrível, resume completamente o que é o livro, que é o tema, é forte pra caralho. Na livraria você vai pegar essa capa, é tipografia incrível. Aí, foda essa capa. Foi a melhor capa que a gente já jogou aqui pra mim. Sabe o que essa capa mostra também, Marcelo? Que eles não tinham bons dentistas. Faltam dois dentes ali. Ah, não. O macaco não ficava dente, né, Diego? Acho que não. Porque, né, no caso, a caveira do macaco não tem os dentes, né? Ela termina onde começa a gengiva superior, vamos colocar assim. Não, ela tem dentes, quatro. Os outros dois ali do... dois, três. É verdade, tem quatro dentes, verdade. Tem dois ali no meio que tá faltando, vai na janela. Tem um dente ali que ainda tá meio fudidaço, quebrado no meio ali. Ah, foda, caralho, que foda, não tinha reparado. Mas você falou da tipologia ali, Rodrigo. O massa, outra coisa que dá pra analisar nessa capa, né? É pra te ver como a capa foi pensada, né? Não foi uma coisa gratuita, assim. Falando da tipologia, passa a ideia de que, sei lá, foi escrito por um macaco, porque eles não tem polegar opositor pra escrever certinho, tá ligado? Sim, sim. Parece que ele pegou de mão fechada assim e escreveu, sabe? Então, cara, tipo, é legal, assim, fazendo aquela analogia que a gente fez antes de que os homens chegam num mundo em que eles são analfabetos, são irracionais praticamente, né? E os macacos são a razão, são a classe, a espécie dominante. Essa tipologia me lembra ou um macaco escrevendo, como tu falou, Diego, ou de repente um ser humano aprendendo a escrever, sabe? Sim, ser humano nesse mundo dominado pelos macacos, né? Lembra muito um caderno de caligrafia infantil, por exemplo. As letras bem espaçadas, bem... Não é aquele traço reto, né? Aquele traço bem tremido. Tipo um tatuador iniciante, vamos colocar assim pra ficar mais claro, acho, né? É só isso, cara. A cor vermelha, a caveira, essa tipologia e foda, realmente é muito bonito. Não, uma cor vermelha que deve ser especial, porque é incrível, muito foda. Eu queria ver essa capa na mão, assim, queria ver esse livro na minha mão. Então, eu tive a oportunidade de ver o livro na mão, cara, e tem mais uma coisa que é muito legal nele, tá? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso em áudio. Quem tiver a oportunidade de ver numa livraria ou comprar o livro vai ficar feliz com o resultado. Assim, ó, tu tem o livro na mão, né? A parte da capa, de todas as páginas, na verdade, que ficam à tua direita, a parte de cima ou de baixo, onde tu passa a página, né? Ela não é ângulo de 90 graus, ela é arredondada. Tem um corte de uma faca especial que eu não sei explicar, eu acho que eu me fiz entender, né? É bom que não faz aquelas dobrinhas escrotas, né? Na pontinha. Isso, né? isso. É assim, e ela é muito legal, cara. Ela parece uma coisa, tipo, mais. Eu não sei, passa uma hora de mais bem acabado, uma coisinha mais clássica, sabe? Cara, é mais caro, uma faca, né? Tem que ter uma faquinha ali especial pra cortar. Outras coisas legais de falar dessa edição também, né? Que isso é o release da Lef, né? Esse livro ele conta também com extras, entrevistas com o autor, reportagens da época. Eu acho que tem uma entrevista nesse livro, inclusive, Rodrigo, tu mencionou isso antes, que fala desse medo que ele tinha com a adaptação, sabe? A questão de efeitos especiais e tal. Não, vale até uma curiosidade aqui rapidinho. A maquiagem desse filme, ela foi tão impactante e ela foi tão boa, tão bem executada, que o maquiador ganhou um Oscar honorário no ano posterior, porque não tinha Oscar de melhor maquiagem. Então eles deram um Oscar honorário, porque o trabalho foi tão marcante, foi tão foda, não, a gente tem que homenagear esse cara, a gente tem que valorizar o trabalho impecável do cara, e aí eles acabaram criando posteriormente o Oscar de maquiagem, né, pra tu ver o trabalho da parada. Então, não é o que você falou, Marcelo, não são macacos, cabeças gigantes, não sei o quê. Cara, não, mas isso é um preconceito meu, cara, a imagem que vem na cabeça, de repente eu vi o filme Os Trapalhões e confundi, sabe? Sei lá, não faz sentido. Enfim, mais à frente eu falo sobre esse livro especificamente, né? Além do livro em si, do clássico em si, da capa que é muito bonita, do acabamento, né? Tem extras, né? Tem reportagens de época, entrevista com o autor e tal. É um livro que tava fora dos catálogos. Eu já tinha procurado isso há bastante tempo atrás, lá quando surgiu o LivroCast, que eu procurei uns clássicos pra dar uma lida e não tinha. Então, tá voltando às prateleiras agora, né? E, cara, eu acho muito, muito válido. Eu acho que é um título que realmente é legal falar por aqui e vai deixar o pessoal contente. Bom, vamos lá então. Eu quero saber de vocês notas, logicamente, né, notas de expectativa pra leitura e o que acharam de modo geral do livro O Planeta dos Macacos de Pierre Boulez. Então, a capa, como a gente já falou, é bem impactante. Eu fiz aqui as minhas piadas, mas eu acho que não seria fácil quebrar uns dois dentes desses macacos, né, até porque são bem mais fortes do que a gente. E poder ler um pouco dessa ficção científica que mostra os macacos, que são seres não intelectualmente mais desenvolvidos que a gente hoje, mas no caso um livro são, sei lá, uma pira do autor aí, né, seria um tanto quanto interessante. E assim, como o Rodrigo falou, se o cara tiver que fazer merda pra sobreviver, ele vai fazer. Isso me lembra um pouco do... Eu não tenho nada a ver com esse livro, mas me lembra um pouco do Walking Dead, que é, na verdade, o que a gente faz em situações extremas, não sobre zumbis, e sim sobre comportamento humano. Acho que seria bem interessante ver o que esse livro pode mostrar pra gente. Pô, bem colocado, cara. E que nota tu dá? 4. Expectativa, 4? Vou guardar meu 5. Não, sem problema. O Diego tá certo, cara. O Diego tá certo. A gente queimou o nosso, mas tudo bem. O Diego colocou um ponto interessante, a questão dos macacos serem fortes, né? Me corrija se eu tiver errado. Tem questão de a cada tipo de primata ter uma função na sociedade, não tem? Tem um pouco isso. Tipo, os gorilas são seguranças, uma coisa assim, não tem? Tem um pouco isso. Tem a ver também com a posição hierárquica também. No primeiro filme já tem um pouco isso. Mas a gente tem que entender que no primeiro filme era realmente maquiagem, pessoas maquiadas. Então, assim, eles usam sim. A diferença entre um macaco, um orangotango, sei lá, não. Eu tô perguntando isso pra ter uma expectativa maior ainda pro livro, sabe? Saber se vai ter isso ou não e tal. Deve ter, né? Deve ter. Tem. Tem sim. E eles resgataram isso também na nova série de filmes também, que aí realmente a computação gráfica ficou melhor ainda, né? Eu tenho a expectativa alta com esse livro, eu daria 4, mas a capa me ganhou, eu vou dar um 5 e foda-se, né? A expectativa é 5, acho essa capa absurda de foda. E assim, uma coisa importante, quem viu o filme sabe do final, o final é surpreendente, é considerado um dos grandes finais de filme. Hoje em dia ficou batido, mas ele já foi considerado um grande final. Ele não é o mesmo do livro, isso é muito importante, né? Não é o mesmo, dizem que é foda também o final do livro, é maneiro pra caralho. Então, isso já é uma maneira pra você falar, tá, vou ler o livro sem problema, mesmo que eu tenha visto o filme, sabe? Eu acho que é um ponto... Dando meu testemunho rapidinho aqui, sem te interromper muito, eu nunca vi nada, mas eu sei o final, sabe? Então... Eu acho que todo mundo já sabe, até porque a nova franquia de filmes entregou o final. Se você mostra que os macacos estão lutando pra dominar a Terra, porra, caralho, acabou. Entregou o final da porra da série Planeta dos Macacos. Mas assim, o que mais me chama atenção pra ler o livro é porque, enquanto no cinema, porra, ele debate algumas coisas, claro que debate, né? É óbvio que debate, mas assim, ainda assim tem um quê ali de... É cinema, cara, então tem um quê de blockbuster ali. Esse conceito nem existia ainda em 68, mas tem um quê de um filme um pouco mais ágil, relativamente um pouco mais leve. Eu acho que o livro vai ser muito mais aprofundado, o cara vai pegar pesado e conhecendo um pouco da história do autor, dá pra ver que o cara, puta, é um cara meio dramático, meio pessimista, e que então ele vai meter carga nesse livro. Eu acho que vai ser muito foda a experiência e bem diferente do cinema, do filme. Então, minha expectativa é 5, cara, com esse livro aí, fodaço, capa maravilhosa. Pô, massa, cara. O Diego ia falar que não conhecia o final do filme, Diego? Eu ia, né, mas agora o Rodrigo já contou. Eu entreguei, é. Agora já é tarde demais, né? Cara, mas assim, então dando meu parecer final aqui no episódio de hoje, eu falei, eu nunca vi nada, nunca vi nenhum filme, eu tinha curiosidade pra conhecer esse enredo, mas era tanta coisa pra ver, tanta série nova, velha e tal, meio de preguiça de ver tudo, sem saber por onde começar direito, sabe? Quando eu vi que esse livro foi lançado, cara, eu fiquei muito contente, porque é uma franquia que, cara, a gente não tem dúvida do potencial que ela tem pra ser explorada em tudo que é lugar. Filme, livro, série, enfim, gibi, o que for, sabe? Tem potencial até pra essa questão política, questão filosófica, né? Existencial, quem somos nós, a questão por que nós dominamos o mundo, nós somos a espécie tão acima, sabe? Essa questão que o Rodrigo falou também de toda a sociedade tem seu fim, sabe? Eu acho que é muito bacana, cara. São questões que eu procuro, ainda mais agora, eu tenho lido muito sobre tipos de livro assim, né? O próprio Revolução dos Bichos, questão que critica a nossa sociedade, nossa existência, nossos valores, né? Acho muito válido. Cara, sem dúvida é nota 5, porque eu vou comprar esse livro, eu vou ler esse livro e eu não tenho dúvida que vou querer embarcar também na maratona de filmes, né? Então, é 5, cara, essa capa é fantástica, o enredo promete muito. É um autor que a gente falou ali que tem potencial, que tem outros livros famosos também, sabe? Então, não tem dúvida, é 5 e simbora. Não, e é um debate hoje em dia, é muito propício, né? Esse debate hoje de como nós lidamos com os animais, né? Tipo, a questão hoje, você tem um debate de, né? Ah, eu vou ser vegetariano porque os animais são maltratados e blá blá blá. E aí você vai ler um livro, meu amigo, onde você é o animal. Você é o lixo, a escória do mundo, sabe? Tipo, tratados assim pelos macacos. É bem legal, cara, essa inversão. É muito legal. Eu, até no filme você sente isso. Fala, porra, caralho, que merda, que sacanagem. Tu sente uma certa pena. Você cria-se essa relação com os humanos e tu pensa, que é, mas a gente faz isso também, né? Tipo, nós fazemos com o macaco. É se colocar no lugar do outro, né, cara? É tipo, é uma questão de empatia, de... Ah, o cara teve uma puta sacada. O cara deu uma puta sacada, é isso aí. Num zoológico, vendo um gorila e falando, olha como a gente é parecido. É ruim, rapaz. Foi lá no Vietnã, ele olhou o vietnamita, o Vietcong, falou, filho da puta, Vietcong, filha da puta, sabe? Tipo, ficou revoltado, falou, eu vou escrever uma porra aí, qualquer, que eu tô revoltado. Entendeu? Tipo, um troço assim, me sinto um macaco enjaulado. Eu acho que ele sentiu uma merda assim, preso lá, e escreveu depois. É, pode ser. Nunca vou dizer que não, cara, pode ser. Ainda mais sabendo que ele foi preso, né, que ele foi refém e tal. Pô... falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Seu Diego Locou, estamos nós dois novamente, apenas nós dois, sem Rodrigo, sem gente falando de cinema aqui nos comentários de hoje. Chega, né? É. Filme é bom, filme é isso, filme é aquilo, best-seller, clássico, porra, filme é do caralho, porra, chega disso, né? Cansado já. Cara, eu tô meio gripado, assim, tipo, não cobra muito de minha pessoa. Vamos lá que a gente dá conta, tranquilo. Antes dos comentários em si, cara, tem dois avisos importantíssimos para serem dados na edição de hoje e devem ser falados mais vezes, né? Em primeiro lugar, o Livrocast está no Patreon, é oficial, nós temos nosso perfil no Patreon, né? A aldeia do Livrocast está no ar. Isso, que vai financiar a minha farmácia, cara, porque eu tô ruim. Vai financiar site, enfim, ouça lá, vai financiar tudo, inclusive remédio, né, Diego? Cara, a saúde da gente também tem a ver com a gravação, né? Então vamos colocar assim. Mas assim, então a gente gravou um episódio um tempo atrás falando da aldeia do Livrocast, do Patreon do Livrocast, explicando motivação, explicando meta, explicando recompensa, explicando como vai funcionar. Aqui embaixo tem o link, né? Você vai ouvir se você não ouviu ainda. Aqui embaixo tem o link, né? Nessa hora que eu corto o Marcelo, senão ele explica tudo de novo. Você pode ouvir no outro episódio. Exato, exato. Também tem o link do Patreon pra você dar uma lidinha lá, e se puder ajudar a gente agradece, vai fazer muita diferença pro Livrocast, tenho certeza que vai ser gratificante pra você também, tá? Lá o mais importante não é nem ler tudo lá, não. Lá o mais importante é você colocar o valor lá que você vai doar e passar o cartão. Exato. Lembrando sempre que o Livrocast continua gratuito, não vai ter custo pra ouvir, a gente continua de graça. Se você puder ajudar, excelente, se não puder, a gente não vai gostar menos de você por isso, tá? Então, ouça o nosso episódio, a gente fala bastante sobre isso aqui no episódio aqui embaixo, na postagem. É, acesse o nosso Patreon e fique por dentro, e se puder ajudar, cara, seja mais do que bem-vindo. Ok, segundo aviso, Diego, lembra lá do episódio, acho que foi o episódio 18 do Livrocast A Metamorfose, de Franz Kafka? Eu lembro que tinha um gostinho de barata nesse livro. É, exatamente. Lembra do nosso amigo Ismael? Sim. O Fly, Ismael Schoenhorst. O Ismael, pra quem não sabe, é amigo nosso aqui de Florianópolis, né? Ele abriu uma editora um tempo atrás, editora chamada Nankin, e ele pediu nossa ajuda pra divulgar um crowdfunding, Diego. Sim, sim. Sim, sim. Então, o crowdfunding que ele tá divulgando é um livro que a editora dele já tá pra lançar, né? Então é um projeto que vai ajudar esse livro a ser financiado ou não, que é um livro chamado Meu Caro Jeeves, ou Jeeves, eu não sei como se fala. Esse livro, cara, é um livro que inspirou muitas coisas, como, por exemplo, Douglas Adams. É um autor, no caso, né? É o livro do PG, vou falar em inglês, né? PJ Woodhouse, né? Que é um autor aí de contos, enfim. É de... G, Marcelo? É PG. Então não é Jay. Não é Jay, nossa, é G, né? PG. É PG. Ó, oh, PG. Isso, é. É tipo, que folha pra gente fazer? Eu pedi um negócio ali. É, pedi pra ajudar no crowdfunding, né? Pedi pra ajudar no crowdfunding. Exato. Pedi o Woodhouse, né? Então, o nome do livro é, repetindo, Meu Caro Jeeves, né? Eu vou ler aqui rapidinho só uma parte da defesa que eu acho legal. Essa obra-prima de Pedi Woodhouse, que inspirou desde Monty Python ao escritor inglês Douglas Adams. Precisa ter uma versão em português para o Brasil. Então, é um livro inédito no Brasil. É um livro já traduzido. É um livro que já tem capa. capa. Só falta a tua ajuda lá no Kikante, né, pra editora Nankin então lançar mais um livro. Se você se interessa por esse tipo de escrita, se você gosta de novos autores, se você gosta de Douglas Adams e de Monty Python, clica aqui embaixo na postagem, tem um link também. E vamos ajudar então o nosso amigo Fly a ter mais esse livro aí lançado. Tenho certeza que o ouvinte vai ajudar. Então, seja agora entrando sim na parte de comentários, né? Que a gente tá aqui pra ler comentários, pra dar um feedback pro ouvinte. Ainda não chegamos à nossa meta de $150, né? Pra ter um comentário gigante, mas vamos se divertir um pouquinho aqui, Diego. Eu vou me divertir só metade, já que a meta tá um terço. Já que a meta não chegou. Mas vamos fazer o seguinte: a gente tem dois feedbacks pra dar pra vocês, né? O do JPCCast 24, Tubarão, e do LivroCast 54, A Revolução dos Bichos. É isso, né? Eu vou dar uma lidinha geral aqui por cima, a gente vai comentando e fazer uma coisa mais light, pode ser? Bom. Começando pelo Tubarão. A Manuela Ferreira, Diego, 31 anos, Recife, Pernambuco, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde do Recife, né, como apoio administrativo. Eu tô precisando do apoio dela. Tô ruizão, cara. Não é enfermeira, cara, não é enfermeira, é apoio administrativo. Não, só manda remédio. Ah, não, mas é da Secretaria Municipal de Saúde, olha só. Exatamente. É muito bom. A Manuela ajuda o Diego. Ela comentou que ela não é muito fã de filmes e de histórias com animais, e tubarão, piranha assassina, pânico no lago, anaconda e coisa e tal. É o que ela diz. Eu gosto desse tipo de filme, cara. Eu adoro. Apesar de ter medo. O Marcelo adora anaconda, cara. Cri, cri. Deixa eu continuar. Mas ela parabeniza a gente, cara, que ela acha que tá cada vez melhor nos nossos episódios, né? E que a gente continue esse caminho descontraído que a gente tá fazendo tão bem no LivroCast. Então, obrigado pelo comentário, Manuela. Outro comentário legal de falar é da Camila Albuquerque. Esse eu vou ler na íntegra. Camila Albuquerque, 26 anos, também de Recife. Olha só, o pessoal de Recife tá ouvindo a gente em peso. Ex-designer gráfico, porque ela está mudando de vida. Boa sorte. Ela comentou o seguinte, tá, Diego? Eu vou ler aqui, já que tu tá pigarreando aí. Eu sou de Recife, né? E aqui tem muito tubarão. Não sei se isso é algo que o pessoal no Sul sabe, mas é comum acontecerem ataques com frequência por aqui. No mínimo, um por ano. A história do Marcelo, que eu tinha medo de tubarão e tal, me fez rir. Mas quando o papo é por aqui, o papo fica bem sério. É proibido entrar em certas praias urbanas, em diversas áreas. Tem muito guarda-vida que fica acompanhando os banhistas de longe. E surfar também é proibido nessas áreas. Mas é aquela, a gente acha que só acontece com os outros, né? O costume recifense é passar adiante a técnica de proteção. Dar um murro no focinho do tubarão. Conhece essa, Diego? Já ouvi falar. De dar um soco no focinho do tubarão. E o pior, conheço uma mãe de um rapaz que foi atacado mês passado, segundo ela, e ele fez o mesmo e deu certo. Deu um soco no focinho do tubarão e o tubarão soltou ele. Perdeu, entre aspas, né, só uma parte da coxa e atordoou o tubarão com dois socos no focinho. Agora fico imaginando o Marcelo batendo em um tubarão. Ah, imagina a cena, Diego. Eu acho que o Marcelo, na verdade, ia deixar o tubarão comer ele, mas tudo bem. Violência não é comigo, não tem jeito, mas... Ele assim, porra, que tubarão massa. Seja não entro em praia ou tenho medo de entrar em praia que não tem tubarão, cara, se tem uma placa de tubarão na água, nossa, nem na areia o piso, acho, cara, então... Mas enfim, tem mais comentários aqui no episódio 24 do JPCCast, né, mas vamos dar um avanço aqui pro LivroCast 54, A Revolução dos Bichos, que foi bem baixado também, muito obrigado a todo mundo que baixou. E eu vou dar atenção especial, cara, pra alguns comentários aqui, tá, Diego? A Milena comentou o seguinte: episódio fantástico, sem dúvida um dos melhores que já escutei até hoje, de todos os canais, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bacana, cara, bacana, realmente foi bem legal o conteúdo e tem tudo pra repetir mais vezes essa fórmula aí, que é legal pra gente, legal pra quem ouve, é bem atual, né, é importante. O pessoal falando, o Augusto falando bastante aqui, cara, que os convidados, o Snaga e o Igor, ajudaram bastante no episódio. Nós somos da equipe, né, então eu considero o Snaga e o Igor os convidados, que é pra chamar mais vezes eles. Dá pra chamar, né, Diego? São legais, né? De vez em quando não vai mal, não, cara. É difícil marcar um dia que todo mundo possa, mas vambora que eles voltam com certeza, Augusto. Foi bem complicado pra conseguir gravar com eles. E pra fechar aqui a leitura de comentários, um comentário do nosso amigo Wilson Brancaglione, 39 anos, bancário de São Paulo, capital. Brancaglione, falei certo, tá ficando fácil de falar já esse nome. Ele comentou o seguinte: A Revolução dos Bichos é uma leitura obrigatória pra entender um pouquinho do que está acontecendo nos dias atuais, sem aquela discussão entre esquerda ou direita, e sim questionar o modelo capitalista em si, que atualmente não satisfaz as necessidades humanas. Se é que um dia isso aconteceu, claro. É utopia, mas de algum lugar deve começar. Há outras reflexões na obra, mas prefiro focar nos dias atuais. Para esse programa. Obrigado, amigos. Então, um comentário aí, né, que reflete essa questão atual do livro de George Orwell, né? A gente falou bastante sobre esse episódio e... Olha, Marcelo, eu acho que então, se não fossem os convidados e a temática do livro, né, seria uma grande porcaria. Sempre a piadinha. Ou uma grande porcalhada, né? Cara, essa piadinha eu cortei na edição, eu acho, não lembro. Pois então. Fica aqui, né? Que? Fica aqui registrado. Fica aqui, então, se não cortar de novo. Não, vai estar aqui, vai estar aqui. Mas o Marcelo Wilson é um dos patrões? O Wilson é patrão, patrono, enfim, não sei como é que se fala. Patreon, né? Ele é um inscrito lá. E a Camila, que eu mencionei antes também, cara. Vamos fazer um agradecimento pra quem é patrão nosso agora aqui, Diego? Vamos. Nós temos que agradecer, cara, porque essas pessoas são quem estão ajudando a gente a manter o LivroCast, a melhorar o LivroCast, a continuar crescendo e a produzir produzindo conteúdo aqui pra vocês. Então, vamos dar nome aos patronos, aos patreões, né? Aos patrões. Enfim, cara, como é que se fala? Patrões, vamos encarar como português, patrão. Patrão, então vamos lá. Primeiro lugar, Lucas Rafael Ferraz, cara, que é nosso escrivão da aldeia no Livrocast, faz parte do Facebook do Livrocast, do grupo secreto no Facebook do Livrocast. Muito obrigado, amigo. Temos também o escrivão Luiz Ricardo. Exato, que ele cobrava de mim, patrão do Livrocast, eu fiz e ele não deixou de ajudar, né? Com certeza. Também tá bem ativo no grupo lá. Outro amigo nosso também, que é escrivão, é patrão, Daniel Cavalcante, cara, lá do amigo do Rodrigo, né, do Enquadrando e Andando. Ele queria voltar a ser patrão do Rodrigo, por isso que... Exato, ele quer mandar no Rodrigo, né? Com certeza. Ele participou com a gente lá no episódio 25, acho que foi do A Sombra do Vento, se não me engano. Um cara, gente boa pra caramba, tá ajudando a gente, cara, e Daniel, muito obrigado pela força, cara. Inclusive, eu acho que ele pode aí, já que o Rodrigo não está aqui para se defender, pedir pro Rodrigo pagar algum tipo de prenda lá no grupo secreto. Concordo, vai ficar bonito. Vai ficar legal, né? Daniel, tá ouvindo isso, o cara escreve lá que vai ficar engraçado, tá? Temos também a escrivã Camila Albuquerque. Que eu li o comentário dela, né, sempre, cara, ela fez maratona da gente, comentou em vários episódios, sempre comentando, sempre ajudando, sempre dando dicas de temas e tal. Camila, muito obrigado por mais essa ajuda, né? Temos também o Anderson Alves, amigo teu, né, Diego? Conhecido meu. Conhecido teu. Aqui do meio motociclístico de Floripa. É, eu tinha ele no Facebook, cara, fui ver o cara de Floripa, como assim? Aí eu descobri que era amigo do Diego também. Anderson, muito obrigado, cara, por estar ajudando a gente. Escrivão também, tá no grupo, tá atuando lá com a gente. Agora os escrivões que abram o olho, mas eu vou abrir aqui a temporada de caça e o Genício Zanetti é um caçador. Exatamente. Em breve estaremos chamando esses caçadores aqui pra leitura de comentários com a gente no próximo episódio, né? Então, Genício Zanetti, muito obrigado também. Cara, caçador, velho. Quem não tá entendendo essas nomenclaturas, cara, ouve o episódio, tá aqui embaixo na postagem, vai no Patreon e se inteira que faz parte, como o Rodrigo falaria, faz parte de um projeto maior, né? Outro caçador, temos dois caçadores já, Diego, olha só que bacana. Oh. Menos de um mês no ar, duas semanas no ar, o Patreon já tá bombando. O Wilson Brancaglione, né? Que eu li o comentário dele agora, mas um cara que, porra, sem palavras, o pessoal. Mas um cara que se vier ler os comentários com a gente, vai falar o nome dele certo. Exato, uma vez na vida, né? Mas galera, muito obrigado por todo mundo que virou patrão na nossa aí no Patreon, né? Seja escrivão, seja aldeão, seja caçador, cara, não interessa. Tá ajudando a gente só tem que te agradecer. Muito obrigado pela força mesmo. Então vambora que o JPC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando a gente a manter e a melhorar o Livrocast. Opa. Olá. Tranquilo? Vocês combinaram de falar opa? Não, a gente sempre fala opa. Eu falo opa sempre. É uma coisa do sul isso? É, não. Eu falo opa, o Rodrigo fala e o Diego fala... Olá. Não, faz piadinha. Hoje ele falou opa. Ô Marcelo, tu falou que era só 5 minutos. Desculpa, cara. Mas demorou tanto que eu tirei a música. Qual a música? Tocando violão, cara? Ah, tava fazendo umas brincadeiras aqui. Olha só, Diego Músico. Tá gravando já, não? Tá gravando, claro, né? Sempre. Oh, que legal. Então vamos gravar logo aí que depois eu toco pra vocês. Tá. Eia. Olha isso. Eu deixo botar nos créditos. Tu curtiu a capa também, então? Sim, sim. Sim, sim. É, que eu já falei aqui, que eu falo aqui. Eu não falo nada, deixa que os macacos falem. É que falasse com uma empolgação, tipo, sim, sim, que eu achei que ia ver alguma coisa, sabe? Eu fiquei em silêncio, não. Rolou um silêncio constrangedor. Que foda. Mas vamos queimando sempre que... os cinco, sempre que preciso e necessário a gente dá, né? Não tem problema. Frases soltas não, aqui não, tá? Aqui não tem frases soltas. Não. A gente queima quando quer, né? A gente tá meio foda isso. Eu fiquei quieto, mas chega. E o caralho, que merda, corrija a frase. Mas tá, voltando aqui pro debate. Tá com violão então, cara? Já. Faz uma musiquinha pra gente aí, vai, Diego. Deixa eu botar o óculos que eu não... Eu sou meio zoado, né? Meio rouco, meio entupido, meio nasalado. Mas vamos lá, inglês mesmo. Inglês tudo nasalado, né? Tá irado, tá irado, vai. Not to say it is your fault, have to look on the moon. You're so naive yet so, how could this be done? Such a smiling sweetheart. Agora a gente tá cara, The Cookies é demais, é. Cara, The Cookies é demais. Que bom. Peraí, que eu me atrapalhei. Cara, tu sabia que eu ia provar isso, né? Oh, angel, sweet and pretty face. Such as you. Piada foda, meu. Eu vou tentar mais uma vez, sem parar, assim. Tipo, se eu errar a letra, que se foda, tá ligado? Eu vou pôr no Ares, tá? Então tá. Vai pôr essa merda no ar, tá bom? Aproveitar que o Diego ganhou um violão de aniversário. I'm not saying it's your fault, of truly could the more. You're so naive, yet so. How could this be done? Such a smiling, sweet girl. Oh, angel, sweet and pretty face. Shakes his ugly way. Such something so beautiful. Every time I look inside, I'm gone, she knows I'm not from the buskin. True or false, it may be she's the old gatling. I know, she knows I'm not from the buskin. True or false, it may be she's the old gatling. Oh, caralho. Eu tenho uma ideia genial. Eu tenho uma ideia genial. Meio zoado, né, mano? A gente podia marcar um luau online. O que tu acha, cara? Luau online? Isso, luau online. Caralho, liga a galera inteira no Skype. Uh-huh. Fica todo violãozinho, cada um com sua cervejinha na mão. Pô, vai ser irado. Aí faz uma fogueira no firewall, né? Exato, exato. Falaria assim, tipo, Diego, agora passa o violão, deixa eu tocar uma aqui, pera aí. Eu toco a musiquinha e passa pro outro, sabe? Tipo, vai ser um luau online na aldeia? Exatamente. Caraca, genial. Um luau online na aldeia do Livrocast. Ah, a Erika tá vindo aqui perguntar se eu tô tentando te seduzir. Eu não preciso disso, ele já tá sempre querendo dar bem. Olha, essas pausinhas na música que tu deu pra tossir, cara, me seduziram, cara.